vibe happy funk. Das quebradas. RJ, BH. A noite chega e o bonde parte. Sentido aos melhores bailes. Objetivo um só, sexo, very good night. Um calor anormal e ela embrasa na madruga. Traz pra mim gelo, limão e um pouco de açúcar. Que a água ardente é por conta da casa. Assim como o composto que vai virar fumaça. Se a polícia embaça, pra nós é natural. Eu sou problema de montão de carnaval a carnaval. Nossa rota de fuga é mais que inteligente. Se eles te pegarem, não dê com a língua nos dentes. Me perguntam, onde cê vai por aí? Desculpa, mas aonde eu vou você não pode ir, por quê? Vem com a minha cara e o din-din do seu pai. Faz um rolê com nós, cê não vai. Vem com a minha cara e o din-din do seu pai. Faz um rolê com nós, cê não vai. Vem com a minha cara e o din-din do seu pai. Faz um rolê com nós, cê não vai. Vem com a minha cara e o din-din do seu pai. Faz um rolê com nós, cê não vai. Mas se ela quer dançar, se ela quer dançar, se ela quer dançar, se ela... Faz a alegria do meu bonde, vai, mexe, rebola, trap, rap, funk, ela adora. Se tu queria dançar, essa é a hora. Morena tropicana, do corpo de mola. Não precisa ter vergonha, serra o passe e disfarça. Bebe mais um energy drink daqueles que dá asas. E paira sobre o som, as luzes de neon. A madrugada chega, agora que fica bom. Sem essa de swag, muito menos swinga. Pois aqui é Brasil, onde nós temos ginga. DJ Conrad, tamo junto moleque. Welcome Brasil, favela trap.